Salvador, uma boa tarde, bom dia, certo? Controle Salvador, azul 4462, necessita curva à esquerda para continuar efetuando a descida. Autorizado desvio 4462, autorizado 2000 pés, ajuste no 09. Quando tiver condições, assume duna para interceptar ele. Ciente, autorizado então 2000 pés com desvio à esquerda, assim que possível retorna a duna para interceptar o lote. Azul 271, não aciona a identificação. Boa tarde, Bono 620. Bono 620, desça via, chegada Bomé de Uno para nível de voo 050, aciona a identificação. Azul 2761, no contato radar, 55 milhas. Noroeste de Salvador, confirma Campinas? Campinas, isso aí, tá voando o Mastu e passa o 90 agora. Pede sobre manter nível de voo 340. 340, 24, 2761. Possível, se você voar direto, me ligue. Aguarde coordenação por certo. A 3367 desce via para 2000 pés, o ajuste no 011, autorizado final procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado. Via 2000 pés, 1011, reportando estabilizado na X-Ray. O 3667. O 3367 reduza para 2209. 2209, tá reduzindo, tá? 3367. Aí mantém capitão na senhora, 226. Bona 256, decolado 29, chama o controle Salvador, no 20, decima 8. 308, grato. Salvador, boa tarde, 256. Bona 256, contato radar na decolagem, suba via saída Puca Transição Zipar para nível de voo 370. Puca Zipar 370. Azul 2761, chame centro Recife, frequência 125.45, alterno no 26.85. Chama agora 2545-2085 com Recife, até bom dia, 2761. Salvador, bom dia, C3192, formação 90. Bom 3192, aciona identificação, dessa via chegada a Bomé de Uno para nível de voo 060. Descendo via Bomé de Uno, pro 060, para 3192. 627, autorizado a decolagem, pistando 0, vento no 40 graus, 079. Decolagem livre, 627. Bom 3367. Sobre atuação para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o custo do localizador. Ok, qual proa? Estou curvando para a zona, senhor. Gente, curve a esquerda proa 210, limite é o custo do localizador. Confirmando, curve a direita, proa 210. Direita 210. Aguarda pista livre, azul 4462. Mais o 4462, autorizado por sistema 0, vento no 40 graus, 069. Autorizado pouso do azul 4462. Oceané 6227, decolar 231 no chão controle Salvador, 120.8. 6227, Salvador, boa tarde. Oceané 6227, decolou na sua escolha. Oceané 6227, contato radar na decolagem, suba via, saída São Bruno, transição Dóculo, para nível de voo 360. Para 360 e a gente precisa conseguir a Leda. Aguarde, mantenha a via, saída São Bruno, Oceané 6227. Vai manter o perfil. Do 4462, chame torre, 198 decimal 95. Para interceptar o curso, o localizador é bom estabilizado. Estabilizado, 3367, campo ali. 3367, chame Torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, até daqui a pouco. 1256, sob vetoração para evitar tráfego, curva à direita, pela 075, limite a 100ª milha do VR de Salvador. Após, voe proa de rumba. Sinal ativo, direita 075, 100 milhas. De Salvador, pode rumbar. Eu estou 3567, informa que decola sem demora. Tio, 3567, aeronave no, na final 10 já passou o marcador externo, por gentileza, mantém a posição. Sim. 3367, boa tarde, está uma milha e meia do céu. 4462, salve 34, libera a direita, chama o solo 121 no decimal 9. 219, grato. E agora? 67, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, 069. Livre pouso, 3367. 1884, na escuta da torre? Consegue, 84. Autorizado a Índia, reporte ponto esperando a zero pronto. O Gol vai manter na, nessa posição, Ferita, devido ao jet blast aqui na aeronave da posição 4, ok? Devido a ser um aclive ali próximo à aeronave da terra. A liberação é isso, né? Escuta, prossiga. Firme radial de distância do VR de Salvador. Controle Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Vitor Tango Alfa, está 5 milhas para ingresso no seu terminal, cruzando 070 em descida. Papa Romeu Vitor Tango Alfa, aciona a identificação. Identificou, Tango Alfa. Controle 90 Araçaí, que é passado na radial 275, 30 milhas. Papa Romeu Victor Tango Alfa, contato radar, 64.7 milhas oeste de Salvador. Foi na proa de Amã para interceptar a chegada Amã. Formação de tráfego. Tráfego posição de 12 horas, afastado 24 milhas rumo noroeste. Mantendo 045, Papa Alfa 28, Lima. Ciente do tráfego, voando na proa de Amã para o procedimento da 1-10 LS X-Ray, segundo. Tango Alfa, Papa Romeu Victor Tango Alfa, desse mantém a nível de voo 060. 060, 0, décima 10, Angola. Está afastado na radial 285, a 30 milhas de Salvador. Gente, Papa Romeo, November Oscar, isso que mantenha 4.500 pés hoje do altímetro 909. 0091, não, mantendo 04.500. Boa, November Oscar, por gentileza, qual é a intenção do voo e vai se afastar até quanto, Salvador? Até a cidade de Santo Antônio, após o prospecto Valente, e retorna a Salvador. Positivo. Gente, a tráfego aí no sentido oposto, tá? Mantendo nível de voo 070. Quem é que o tráfego na primeira? B56, chame centro Recife, frequência 1 no 25.45, alterno no 26.85. 2545, graças. 567, solo 37, libera direita, chame solo Salvador, 1 21.9. Direita 219.3.37. B567, autorizado a decolagem, pistona 0, vento no 30 graus, 07 nós. Desde a decolagem, para 3567. Para 2010, hoje no 01, autorizado final do procedimento LS aqui, foi reposto estabilizado. Terceiro via, 2010, 0319, pode liberar do 050, tá? Várias instruções de altitude, hein, tá? Obrigado. Noite 84, autorizada a manter capteiro no zero. Ali mantém capteiro no zero, gol 9 4. Então 3567, decolado 39, último controle Salvador, 10, 18. 08, boa. Agora, 3567, contato radar na decolagem, suba via Cedar, Boruno, Elefa, para o nível de voo 360. Sobe via Arbor, Boruno, Elefa, 360, 3567. Controle, Victor Tango Alfa, autoriza a continuar a descida. Papa Tango Victor Tango Alfa, negativo. Esse mantém a nível de voo 060. Papa Romeu, Victor Tango Alfa, 060. Gente, Papa Romeu, Victor Tango Alfa, tráfego de pequeno corte, formado anteriormente. Agora 6.7 milhas, rumo oposto, posição de 11 horas. Gente, reportará visual ou Tango Alfa. 64. Agressão no 7, Romeu, Romeu Golf. Bem, mantém casa serão no 7, apontando pronto, Romeu, Romeu Golf. Guardará a prova na nossa, também é um negócio. 25.1, tendo no 28.35. 251, 28.35, 6267. Controle, 3567, pode voar direto na proa de Arbor. 3567, suba via, sai da Arbor no elétrico. Sobe via Arbor no elétrico. Romeu November Oscar. Marcha Frontax, Mike Bravo Uniforme. Bono 620, autorizado pouso, pistona 0, vento no 30 graus, 07 nós. Livre pouso, Bono 620. Gol 1884, decolados 41, chame controle Salvador, 120, 108. 208, igual 1884. Salvador, boa tarde, igual 1884, cruza 1500, Fuca. 884, contato radar na decolagem, suba a via saída Fuca, transição Alfa Romeo Uniforme para nível de voo 230. Gente, via Alfa Romeo Uniforme transição, nível 230, gol 1884. Romeu Golf, mantém frio até 2000, autorizado a decolagem, pista 17, o vento, 120 graus, 069. Mantém frio até 3000, leva a decolagem no frente, Romeu Golf. Papá, Romeu, November, Squisk. Salvador, Oceanero 6327, ponto de espera da 10, pronto. É, 6327, mantém ponto de espera, pista 10. Aí mantém o posto de espera, 6327. Gol 1620, decolado solo, espaço 3, chame com... Libera direita, chame solo 1219. Direita 219, gol 1620. Minha terminal no 045, liga a frequência para a coordenação de tráfego local e chama o controle após o regresso de Valença, ingressando a 40 milhas nos corredores. O November Auschwitz, desconheça o tráfego na região. Romeu, Romeu, Gol, sim, decolado 43, no tempo até 2000 pés, chama o controle, 120, décima 8. Próximo, 208, Romeu, Gol. Victor Tango Alfa, mantenha 060, autorizado por Odi Toque. Toque, mantendo 060, Tango Alfa. Patrulha, boa, papá, Romeu, Romeu, Romeu, Gol, decolou, 17, cruza 1200. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, suba via saída Momo para nível de voo 220. Via Momo, sobe ao 220, Romeu, Romeu Golf. 3192, estabilizado. 3192, torre 118, decimal 95. Boa. Salvador, boa tarde, eu tenho 3192. Tenho 3192. Pode ser, estimado no 011, autorizado pouso, pista no 0, vento, no 30 graus, 079. Livre pouso no 0, tá 3192. Vou ir na proa de Bonf, intercepte a chegada a Bonf, desça para nível de voo 120. Direto Bonf, interceptando chegada a Bonf, descendo até 120 com 124. Lima 327, ali mantém captura no zero. Ali mantém no zero, 6327. Então, 3192. Solo 46, libera a direita, chame solo Salvador, 121, 219. 219, 3192. 4, desça a via chegada a Bonf para nível de voo 050. Via chegada a Bonf, 050, Conor 24. Com nós. Autorizado decolagem da 10, Astener 6327. Romeu Golf, para evitar tráfego por via direita, proa 015. Confirmando a direita, proa 015? Confirmo. Direita 015, Romeu Golf. Romeu Golf, tráfego, posição de 2 horas, afastado 2,6 milhas, rumo sudoeste, passando nível 120 para nível de voo 050, Embraer 145. Sim, a aeronave está na sua posição de 2 horas ou 12 horas? Agora 12 horas. Controle Salvador, Oceaner 6327, São Bruno. Oceaner 6327, suba via, saída São Bruno, transição coral. Para nível de voo 240. São voando coral para 240 via Xenero 6327. Via 230, voo no 884. Sem defusão, reporte para ingresso, pista no 7. 45285, boa tarde. Rodolfo, Vitor Sangol, posição torque, solicito descida. Então, está falando do Victor Tango Alfa, desça para 4 mil pés, hoje do time Tono 0, 1-1. 1-0 no 1, 4 mil, Tango Alfa. Oceania 2524, reduza para 2-1-0 mais. 2-1-0, Tono 24. Condor 24, sob obturação para sequenciamento, por via direita, proa 235. O limite é o curso localizador. Direita 235, limite é o curso localizador, Condor 24. Romeu Golf, confirma a proa direta de destino? 319. Direto de destino, Papai Romeu Golf, sub mantém nível de voo 220. Direto de destino, sabe 220, Romeu Golf. Papai Romeu Golf, tráfego já superado. Controle Salvador Azul 2789. Azul 2789, aciona a identificação. Esse corpo está do lado. Azul 2789, esse mantém a nível de voo 060, via chegada a Bonf. 060, via chegada a Bonf, Azul 2789. Qual meu Victor Tango Alfa, condição de manter a speed na descida? Afirmativo, senhor, 160, solicito descida. Papai Romeu Victor Tango Alfa, 2 mil pés, autorizado descida 2 mil pés, ajuste do time turno 0 no 1, depósito estabilizado no curso localizador. Autorizado final ILS. Descendo para 2 mil, autorizado localizador, 1-0, reportar estabilizado, Tango Alfa. Passarinho 223, eu não posso ficar aqui, não. Série 2231, autorizado Alien Mantém, caso 710. Alien Mantém, 2231. Boa, Samaquiana. Samaquiana, autorizado TAC 70, sessão, reporte para ingresso, pista no 7. Série 2231, autorizado decolagem, pista no 0, vento no meio, 0 grau, 07 nós. Vivi decolagem, 2231. Tango Mike Bravo Uniforme, autorizado a colagem, pistão, no 7, o vento, no meio 0 grau, 07 nós. Mundo 24 atingindo 050. Mundo 24, desça para 4.000 pés, hoje do altímetro no 09. 4.000 com 1.011, com 24. Tango Alfa estabilizando a final da 1-0, visual. Retorno meu Victor Tango Alfa, faixando Torre Salvador em 118, decimal 95. 118-95, Tango Alfa. Torre Salvador, muito boa tarde, Papa Romeu Victor Tango Alfa, final 1-3 milhas. Papa Romeu Victor Tango Alfa, ajuste no 0, 1-1, poderia confirmar pouso, pistão 1-0? Pista 1-0. Tira aproximação, aguardando a transição de pouso. Aguardando o Tango Alfa. O tamanho que entra ali mantém cabeceira no 7. Ali mantém próximo. O Tango Mike, breve informe. Decolagem 54, 5.2, Salvador, no 10.0, decimal 8. Salvador, 10.0, decimal 8, Mike, breve informe. Salvador, Papa Tango Mike, breve informe. Decolou o pistão no 7, saída no 1. Via voo 1, para o nível de voo 1-80, Mike Bravo Uniforme. Controle 3567, passa a escuta do centro. Confirmando a China 6327. É o TAN 3567. TAN 3567, MCNC, frequência 1-26, decimal 0, até 1-28, decimal 8. 260-288, obrigado. T524 nessa pro irá ultrapassar intencionalmente o localizador, aguarde o próximo retorno. Gente, com 224. Controle Salvador, passaria 2231. Passaria 2524, curve à direita, proa 135. O limite é a radial 260 do VR de Salvador. Confirmando então, esquerda, 135, limite, radial 260, Salvador, condor 24. Sim. Controle, Oscar Mike Yank. Oscar Mike Yank, possível. Oscar Mike Yank está cruzando 800, para no 10, precisa fazer CP para Manati. Quem que no meu pé é direto plataforma? Controle Salvador, passaria 2231. China 6327, MCATC, frequência 125, decimal 1, terno 128, decimal 35. 251-2835, 6327. Controle, passaria 2231. 2231, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, transição Vatap para nível de voo 180. Via até o 180, Momo Vatap, 2231. Autorizado, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Esquerda 085, reportar estabilizado ILS X-Ray da 1-0. Bom, Romeo Victor Tango Alfa, Foxtrot Torre, 1-8-9-5. Milhas? Ah, afirmativo. Passaria 223, não seria possível coordenar com Recife para o direto destino? Aguarde. Meta Tango Alfa, sala 59, poderia confirmar o pai, queria prosseguir? Márcia Federal. Márcia 2. Chame o salve, 1-2-1-9. 2-1-9, graças. Mantenha 3 mil pés, aguarde para a subida. Direto barreiras, 3 mil pés, 282. Rondô 24, chame Torre Salvador, frequência no 8-95. Torre 295, Rondô 24. Salvador, boa tarde, Condor 24, estabilizado, ELS. Condor 24, o ajuste é 011, autorizado pouso, pistando 0, vento, no 30 graus, 079. E pouso 10, Condor 24. Traça agora, Chiquez, o azul, 2789. Meu Golf, chame Centro Recife, frequência 1-2-6-0, alterno no 18-8. 2789, desça via para 2010, hoje do altímetro na 091, autorizado final do procedimento LS X-ray, reporte estabilizado. Desce 2000 com a 091, azul 2789, reporte estabilizado. Passaria 2231, sub, mantém nível de voo 180. Autorizado, 180, 2231. Oscar Mike Yank, não atrasa seu reportar no setor, que eu conheci para a coordenação. 355, Alemã tem cabeceira 1-0. Alemã, cabeceira 1-0, chamada, meia 30. Solo 04, autorizado Alfa Delta, reporte para cruzamento, pista no zero. Alfa Delta, reportada para cruzamento, no zero, com 24. Salvador, autorizaria o Mike Bell, informe, voa direto com o Kiss. Agora estabilizando no local azul 2789. 2789, chame o Torre Salvador, frequência 98 decimal 900. 245. Salvador, boa tarde, azul 6998. Azul 6998, aciona identificação. Terça via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. E a Bomed 1 identificou para o 050, azul 6998. Coro 24, está na alta fora do cruzamento, visual para a nave iniciando a corrida. Destino, pode meditar? Afirmativo. Dirigido a cruzamento? Afirmativo, pronto para o cruzamento. Autorizado, reparte pista livre. Sim, autorizado, reportar. Decolada ao 06, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa tarde. Salvador, boa tarde, acionário 6355. Acionário 6355, subi mantém nível de voo 360 via saída São Voo 1 na transição mático. São Voo 1 na transição mático, acionário 6355, subindo ao 360. Condor já livrou a pista. Condor 24. Frequência livre estacionar. Salvador, boa tarde, o azul 2789. O 2789, estamos autorizados, pista no zero, vento 150 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 09. Autorizado o pouso azul 2789. Mike Bravo uniforme, autorizado direto de chão. Direto destino Mike Brown, uniforme. Chanel 6355, aguarde coordenação, suba a via, saída São Bruno, na transição Mátio. Subir, aguardando o Chanel Mike Bravo uniforme, chame centro Recife, frequência 126.0, até no 128.8. 1260, 1288, Mike Bravo uniforme. Chame sala 1219, sala 09. Da zona 9. A 918, desça via para 2000 pés, hoje chama 011, 3 atos final procedimento LSXU e reporte estabilizado. Reporte estabilizado, as ruas. 097, autorizado de decolar, pista 10, vento no 40 graus, 069. Livre de decolagem, 90, bolo 097. Gol na 097, decolada 12.2 Salvador, no 20, decimal 8. 208, obrigado, boa tarde. Chame centro Recife, frequência no 26 decimal 0, até no 28 decimal 8. Recife 260, 288, sistema Badage, 283. Patrulha, voa no 097, boa tarde. 097, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1, transição Elefa, parando no voo 360. Arbor 1, Elefa 360, 097. Salvador, muito boa tarde, CAN 4778, quanto espera pronto? CAN 4778, autorizado a alinhar, decolar com sono zero, vento 110 graus, 059. Alinha e decola, CAN 4778. Sim, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 3. 698, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 900. 18958. Salvador, boa tarde, Azul 698. Prossiga para a torre. 698, 3 milhas de Ilha Serra. Azul 6908, existe centímetro no 011, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, 8. Liga. 107, autorizado o táxi até o hotel, reposto para cruzamento, pista no 0. Quatro, sete, sete, oito. Decola 217, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado, Márcio. Boa tarde. 6918, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus, 059. Viva pouso, 6918. Meu pé, não sei se corta. Ram 4778, contato radar na decolagem, suba via, saída Puca, transição forma uniforme para nível de voo 330. Eu achei o 4778 subindo. Sim, Guardia 05. Já no táxi, atento à estação, reportando pronto para decolagem. Entregando 55, após o pouso do Embraer 10-1 na curta final 10, a Lima tem cabeceiro 10. Após o pouso do Embraer, a Lima tem 10, na 3-1, no 55. Vento no 40 graus, 069, após fora do sol. Levanta a colagem, pro sul, reportará fora do sol, Guardião 0. Controle Salvador, boa tarde, azul 27, 19, cruza 150, solicita sinal 160. Água Fiel, autorizado táxi, atende sessão, reporte para ingresso, pista no 7. Torre, o Guardião 05 está fora do sol, vai tentar sobrevoar o bairro da Paz. Gente, o Guardião 05 mantém minha escuta. Obrigado, Guardião 05. Mike Yankee, 42.9 milhas sudoeste de Salvador, reporte 20 milhas fora, mantenha 9.500 pés. Controle Salvador, é o Papatango, Oscar Papagô. Sono 0, vento no 40 graus, 069. Agora está certinho, por favor. Sim. Azul 2711, contato radar 66.2 milhas nordeste de Salvador, na proa de Bonf, é poste ideal de descida. Bota na proa de descida, Azul 2711. Valeu, Oscar, por favor. Confirme, Guardião 05. Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, aciona a identificação. Está no ponto ideal de descida, informação mais. Oscar Papagolf, Papatango Oscar Papagolf, 57.2 milhas oeste de Salvador. Foi na proa de Amã, aguarde para descida. Proa de Amã para descida, gol. Zona 55, Decolagem 23, 14 Salvador, 120.8. Salvador, controle 1208, tá 3155, uma boa noite, obrigado. Boa. Zona 55, decolado perfil São Bruno. Da 3155, contato radar na decolagem, sua via saída São Bruno, transição Mótiva para nível de voo 320. Via São Bruno, Mótiva para nível 320, da 3155. Trolley, Oscar Papagô. Oscar Papagô para Silva. Qual a razão que eu não posso descer? Oscar Papagolf na proa de toque agora. Foi na proa de toque. Como que não temos ainda cartas de relevo em Salvador, a T6 MAC e a mínima da gira é 120. Mas eu estou voando desde a terminal de Salvador. Oscar Papagolf, como que a terminal antiga era de 40 milhas e a terminal nova de 60 milhas, essas 20 milhas sobrecedentes, nós não temos informação de relevo. E a mínima da FI Recife era 80, agora passou a ser 120. Então mantém o nível 090 até 40 milhas do VR de Salvador. Papagolf, vou ir na proa de toque. Na proa de toque. Quatro, sete, sete, oito, chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, antenio no 26 decimal 85. Três linha, decola pistão 0, vento na 30 graus, 0 meia-noite. Controle, Oscar Papagolf. Oscar Papagolf, precisa. Então, que eu entendi, eu estou fora da terminal. Então, a descida é por conta e risco, né? Oscar Papagolf, porque recebemos por jurisdição, antigamente era jurisdição do APP Salvador, essa área ali de 40 a 60 milhas. Aí, pouco tempo para cá, se não me engano, tem uns 2 meses, nós recebemos como área de terminal. Porém, a